heróis são lembrados, mas lendas nunca morrem. Cientificamente a consciência permaneceu e energizou no elemento que voltava. Ecoação celestial, matéria, ou seja, meu coração. Meu coração, nunca nos cansaremos de tentar. É uma luta que não cessa. Aprendizes do erro, somos tão singelas obras, agora trazidas pra lutar. Not no nai, not no nai. Hear the human guys. We shall rise above the gods, gods. We shall rise above the gods. Don't care about your will, so fight. We're out of time to hear the hymn of human guys. Magia nada, isso aí é ciência, cara. Já me igualei a eles. Literalmente minha ciência vai além dos deuses, muito além de seus poderes, olhe só pra ele. Recuado, foi calculado que estaria nesse lugar. Isso, hora exata, posso começar. Essa gaiola que te prende é a mesma que me libertar. É meu domínio, não, não poderá se esconder. Sou aquele que tudo vê, Deus tá diante de você. Algo nunca tão contemplado pela humanidade, num vislumbre, um lapso temporal. Foi concretizado, um piscar de olhos, todos vêm algo quase real. O mortal desaparece e o imortal não entende como então reapareceu atrás do grande Deus. Eu não luto por mim, eu luto por todos que querem avançar. Irmão, eu luto por ti, por quem me tornei, por causa da ciência. Sim, eu sei, vou ter que partir. E uma última vez eu vou iluminar o futuro que é nosso. A minha raça é o céu, será nós quando chegarmos lá. Yeah, we gotta talk the script, the think. Don't even mind about us and us in the sink. Disque, motomete, tatakai. Wawarinaki, yumemetai. Jamais je ne cacherai le savoir. Por la ciência que la humanidade avançará. In love that sight, André Morante. A humanidade sempre, sempre avançará. No, not no night, not no no.